Cultura Imigrante. Histórias de nossas culturas através do rádio. Cultura Imigrante. Rádio Cultura, 6 kW de potência, credibilidade, responsabilidade. Rádio Cultura, há 39 anos levando a notícia com credibilidade para toda a região do Alto Jacuí. ZYK 350, 1380 kHz. Rádio Cultura, o canal da comunidade Tapera, na região turística Rota das Terras. A partir de agora, quero convidar você para uma viagem no mundo de sons. Luzes, cores. Tira o pé do chão e balança esse corpão. Tira o pé do chão e balança esse corpão. Entra nesse clima, que esse clima é bom. Tocando firme, forte, no seu coração. Com vocês, Marçal Júnior. Vem pra cá, traz a turma hoje aqui. É isso aí, gente. Agora são 10 horas com mais 14 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, Tapera, bom dia. Região Alto Jacuí, estamos chegando. A partir agora, nesta manhã de quarta-feira, 26 de agosto, ano de 2020. E para ficar com você até as 11h55, levando, é claro, o melhor da música de bandas, tá bom? A apresentação em central técnica é deste amigão de vocês, Marçal Júnior. A direção geral é de Garcia Moreno Estefanello. E nós já vamos trazendo mais música, 10h16. Ich wünsch dir grüne Ampel und ein Nachbarn, der dich mag. O segredo de um bom churrasco está aqui, na escolha das carnes. Tem que ser carne de primeira, bem fresca, com cortes bem feitos. Pode ser picanha, maminha, alcatra ou aquela carne suína, o galeto. E não pode faltar uma linguiçinha de qualidade para fazer o aperitivo. E tudo isso você encontra aqui, no açougue do Crapper. Além disso, temos também o torresmo, banha e o mais tradicional salame da região. E não esquecendo do carvão. Aceitamos encomendas para eventos com preços especiais. Açougue do Crapper, na Rua Coronel Gervásio, em Tapera. Telefone 99166-4044. O Laboratório Bioexame já atua desde 2002 em nossa cidade. São 19 anos de tradição e compromisso com saúde de nossos clientes e amigos. Trabalhamos com análises clínicas, realizando os mais diversos exames. Entre eles, o teste rápido para Covid-19. Trabalho sério e com respeito aos nossos clientes, com equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos precisos para um tratamento eficaz. Nesses 19 anos, passamos por diversas mudanças e sempre buscamos inovações para acompanhar a evolução dos métodos de diagnósticos. Com investimentos em automação e aprimoramento técnico, buscamos manter nosso compromisso com a qualidade do exame de cada paciente. Laboratório Bioexame Limitada, Rua Rui Barbosa, 458. Telefone 3385-2431. We'll be right back. Acompanhe aos sábados, entre 8 e 9 da manhã, o programa Selba em Destaque. Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Selba. Informativo da Paróquia Católica São Tiago. Entrevistas, debates, apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Oficina dos Irmãos Upis, a oficina de sua confiança. Acompanhe aos sábados, entre 8 e 9 da manhã, o programa Selba em Destaque.